A gente vai avante, pelos moradores de rua, caçadores de papelão, homens e mulheres privados de suas liberdades. A gente vai avante, pelas crianças, idosos, humildes, desprovidos de tudo, negados até do básico. A gente vai avante, pelo direito de ir e vir, pela liberdade plena, jamais assistida, sem grades e sem algemas. A gente vai avante, pela melhoria de vida, na favela, na periferia, emprego, educação, música e poesia. A gente vai avante, pela esperança, pela alegria, pelo que mais sagrado for, pelo mais singelo gesto de amor. A gente vai avante, pelo bairro educador, pelos jovens conscientes de Heliópolis unidos, por um Brasil de um sutil e belo colorido, pelo sonho, pelo sorriso, pela união dos povos. A gente vai avante, avante o coletivo.